o Rockcast adverte. Por motivo de força. Adverte é meio estranho, né, cara? É, cara. O Rockcast informa é melhor, né? É. Tá, então continua. O Rockcast informa. Não, tem que ser atenção, né? Foi mal. Atenção, o Rockcast informa. Por motivo de força maior, também conhecida como incompetência dos Rockcast, o programa está um pouco atrasado, quase 2 semanas. Por isso, todos os shows anunciados já devem ter passado quando vocês estiverem ouvindo este programa. Obrigado. Boa, galera!